qual é o pior sinônimo de ato sexual que vocês já ouviram? Amar no sentido bíblico. E aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast? Eu sou o Guga, eu tô aqui com o time de elite mais uma vez, Caio Corraine. Olá, personas! E Rafael Mafra, meu irmão. Aê, time de elite! E a gente tá aqui pra falar de sexo, porque essa semana é o dia do sexo, 6/9, e a gente se preparou, pela primeira vez na história, a gente se preparou, olha, nessa semana vai ter assim, vamos fazer um programa sobre isso e tal, e a gente vai fazer um programa aqui só com histórias sexuais, que foi bem difícil de equilibrar aqui entre aquilo que é ok a gente publicar e aquilo que não é ok. A gente recebeu muitas histórias que não são ok, obrigado. Obrigado. Eu quero essas histórias, manda no meu e-mail depois. Eu te mando depois. Mas antes, vamos falar do Apoia-se. Se você quer ouvir algumas das histórias mais pesadas, porque a gente vai publicar lá. E se você quiser ouvir um mini GugaCast todo dia, paga 15 pratas e se torna um assinante. Vai lá, apoia.se/GugaCast. É meio complicado, mas você vai se entender lá. E no fim das contas, o que importa é isso. Você paga 15 pratas e você entra no nosso grupo secreto do Facebook, aonde tem GugaCast exclusivo todo dia útil. É um mini GugaCast, não é um programa inteiro. Mas é todo dia útil e tá lá. Mas já teve um GugaCast 2/3 exclusivo pro pessoal lá do grupo secreto. É, já teve exclusivo, tem o episódio 1 que é exclusivo, etc, tá? Mas todo dia tem conteúdo exclusivo pra quem tá lá, não tem pausa, funciona o tempo inteiro, e tem uma galera lá, e é muito maneiro, e lá que a gente discute, a gente faz batalha de nome do capeta, vai lá que é maneiro. E, só pros assinantes, vai rolar, a gente não sabe ainda quando, né, Rafael, porque é um negócio que exige muito preparo, vai rolar a Semana Ivan Lins. Isso, não sei se eu tô pronto. É a Lírica Semana Ivan Lins. Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar só isso no ar. Temos também recado do nosso patrocinador, a Prudence. Pela 8ª vez, a Prudence está fazendo a campanha Testadores de Camisinhas Prudence. Olha Uau. Lá. E dessa vez vai acontecer em 4 países simultaneamente. Brasil, Uruguai, Paraguai e Chile. É a campanha no Mercosul. Tá dominando por baixo. Aos poucos vai subindo. Tá bom, mas o que é a campanha de testadores de camisinha Prudence? A campanha é o seguinte, você participa mandando uma história, mandando uma aventura erótica sua, onde você usa um preservativo da Prudence. É mais ou menos igual participar do GugaCast, sacou? Por isso que eles vieram aqui. Porque os nossos ouvintes, né, já foram treinados a colocar todos os detalhes, a fazer aquela história boa com começo, meio e fim. Exato. Né, já estão todos aptos. Exato. Aqui é o grande curso testadores de camisinha. Mas pode ser de qualquer coisa? Não, boa pergunta. São 5 categorias. Pegando geral, sexo em grupo. Vou mandar a minha. Oh, porra, manda aí, Caio. Performance. Ah, essa não. Lugar inusitado. Criatividade. 5 categorias. Você pode mandar mais de uma história, você pode mandar várias histórias se você quiser, inclusive parabéns se você tiver várias. E as inscrições vão do dia 6/9, sacou? 6/9, até o dia 22 de outubro. Agora, eu já vou dar uma dica aqui. A gente recebeu centenas de histórias para esse programa aqui, programa especial de sexo que a gente tá fazendo nesse dia 6/9. A gente escolheu 6 histórias. Se você não foi lido aqui, cara, você já fez o trabalho. Manda sua história lá. A DKT, que é a empresa que é a proprietária da Prudence, vai escolher os 100 melhores e os seus escritores vão ser considerados testadores de camisinhas oficiais de 2017. Cara, que maravilhoso você ter esse título, hein? Eu colocaria no cara, não, ou, numa boa, eu vou muito mandar a minha história. Eu vou escrever e eu vou mandar. Será que vale? Bom, eles não falaram nada que a gente não pode participar. Cara, eu queria muito ter esse título, eu colocaria no LinkedIn. Tem lá, é Ninja de TI, aí embaixo, testador de camisinha oficial de 2017. Esses 100 testadores vão ganhar um kit de camisinha pra um ano. Muito bom. Sacou? E cara, manda lá a sua história, pegando geral. A gente já teve alguns, nos outros programas que a gente fez aqui sobre histórias de sexo, já teve uma galera que mandou história. Lembra um cara de Minas que pegou geral? Pô, manda aquela história Sim. pra lá. Sexo em grupo, Caio, você já vai mandar a sua. Eu tô muito no top 100, velho. Nossa, não, agora eu vou brigar pelas cabeças, eu vou brigar pro top 10. Time GugaCast torcendo por você, cara. Lugar inusitado, a gente recebeu muita história de lugar inusitado. E teve até história de camisinha mesmo, que o cara tava sem camisinha, e aí a mina saiu toda desinibida pela festa procurando uma camisinha e achou, e voltou lá. É verdade, lá. É mesmo. A gente teve essa aqui. É mesmo. E cara, e isso é muito importante da gente falar, porque é muito importante, a gente vai falar aqui várias histórias de sexo, e é muito importante que você use preservativo. Manda bem, vai lá, menos blá blá blá, mais em eco, manda sua história lá pra Prudence, O site é testadoresdecamisinhas.com.br/gugacast. E você tem até o dia 22 de outubro para mandar a sua história. E depois manda uma outra história contando pra gente que você ganhou o concurso. Vai ser demais. E o mais genial é que aí você pode contar diversas histórias contando como foi usar cada uma das camisinhas do kit de um ano que você ganhou. Como sempre, a gente tem agora uma indicação. Eu indico podcasts e canais do YouTube toda semana. E essa semana eu quero indicar esse canal que eu descobri, que é um canal bastante famoso nos Estados Unidos, em inglês. E o pessoal falou que eu posso indicar coisas em inglês, então eu vou fazer. E chama Dame Drops. É maravilhoso, cara, vocês têm que ver. É sobre um cara que ele pega o carro dele e ele vai em todos os fast foods dos Estados Unidos. E ele se amarra em fast food, cara. Eu gostei porque eu me identifiquei. Porque, cara, eu adoro fast food. Eu adoro, sabe, essas comidas assim, sanduíches de frango frito com queijo e bacon. Eu acho tudo muito incrível. E aí o cara vai nesses lugares, pede a comida e ele faz um review ali na hora do que ele tá comendo dentro do carro dele. Ele grava no próprio carro, sabe? Ele pede no drive-thru, para no estacionamento e aí... Nossa, ele... que tosco. É muito bom, cara. Vocês têm que ver. E aí vocês procurem o Dame Drops Remix, que é o autotune do review dele do Five Guys. É maravilhoso, cara. Vocês têm que ver isso. Depois me conta o que vocês acharam. E por último, antes da gente ir pro jogo, nos próximos episódios a gente vai gravar sobre negócios. Já expliquei aqui, né? Qualquer tipo de negócio. Empreendedorismo, você criou um novo negócio, não sei o quê. Ou então se você vendia figurinha na escola, se você cortava a grama dos seus pais, se você... sei lá. O que você fizer de negócios, coisas envolvendo negócios, coisas envolvendo feriados e qualquer coisa de feriado. Não precisa ser uma viagem, pode ser você que ficou em casa no feriado, qualquer coisa sobre feriado. E no Dia das Crianças, na semana do Dia das Crianças, a gente vai ter um especial Dia das Crianças. Então conta aí nos histórias da sua infância, tá? Manda agora. Essa semana, saindo um pouco da normalidade desse programa, quem é o responsável pelo jogo sou eu. Aê, eu que mando realmente essa porra aqui. Muito bom. E como eu mando, vai ter vinheta nova porra nenhuma. Porque já tem. Eu só vou fazer um puxadinho pra se adaptar a essa semana. Entendi. Então, roda a vinheta, eu. Você não é pai. França! Errou! Bottini, você veio, Bottini! Me dá o canal. Yeah. É horrível isso, né? Tipo, eu não tenho um editor pra mandar. Você pode falar roda vinheta Caio também, se quiser, mas ficou bom assim. Me dá o canal adulto, então. É, o jogo é o seguinte, é um jogo que o Rafa trouxe pro programa e ele inventou regras diversas e que foram mudando conforme o jogo andava. Uhum. Demais. Então eu tive que ouvir o jogo de novo, inteiro, pra poder entender como é que o Rafa fez a porra do jogo. Porque começou de um jeito... E ele deu uma de Silvio Santos e mudou no meio. Isso. E aí. Igual, né? Quando ele mandou um campeão de MMA pra Casa dos Artistas, cara. É assim que é brilhante. É que essa história do Rafael imitar o Silvio Santos não fica só na fala. No comportamento, né? É, quando é contigo, fizer uma reportagem comigo, eu vou dizer que tô morrendo. Igual o Silvio Santos fez. Então o jogo é o seguinte. Eu vou falar o nome de um programa de TV e eu vou ouvir tanto do Guga quanto do Rafa qual o canal que eles acham que esse programa passa e sobre o que é esse programa. Uhum. E aí no final eu vou escolher um dos dois e dar os pontos aleatoriamente. E o jogo ele se chama Me Dá o Canal Adulto, porque a gente tá gravando, né, o programa que vai sair no dia do sexo. Uhum. E todos eles talvez sejam de um canal pornô. Talvez não. Tá bom. Então, essa é a brincadeira. Beleza. Ok. O primeiro programa chama SOS Cobra. Quem começa? Rafael, onde passa SOS Cobra e sobre o que é SOS Cobra? SOS Cobra é, na verdade, um programa que passa no Discovery Turbo. E Cobra é um mecânico do Colorado, nos Estados Unidos, que arruma o carro sem precisar levar para a oficina. Então ele fica lá, sentado na oficina dele, com vários brutamontes de bigode, barba, careca. E aí, quando toca o telefone, é um chamado, né? Alguém que aconteceu alguma coisa muito louca com o carro, tipo, o escapamento caiu... O carro pegou fogo do nada, ou a chave caiu dentro de um aquário e o aquário caiu dentro do carro, sei lá. E aí eles aparecem assim, dublando coisas, né? Falando, nossa, esse eu nunca tinha visto um caso como esse. Era realmente impressionante porque a chave caiu dentro do aquário. E eu pensei, minha nossa, dentro do aquário? E aí esse cara, esse grande mecânico, se chama Cobra. E aí ele vai lá e tenta resolver os problemas. E aí até o terceiro intervalo parece que ele não vai resolver. E aí quando volta pro quarto intervalo, ele conseguiu consertar e todo mundo fala, puxa, dessa vez eu achei que o Cobra ia falhar. Mas ele conseguiu! Eu acho que é isso. Eu assistiria esse programa. Pô. Eu acho muito difícil que esse programa não exista. Talvez ele não tenha esse nome, mas o resto, certamente esse programa existe. Com certeza. Qual o canal e sobre o que é SOS Cobra? SOS Cobra é um programa do GNT. Uhum. E Cobra, na verdade, é a maneira como eles chamam o cobrador do ônibus. Sacou? E aí, Cobra? Sacou? E aí, todo o programa... E aí, todo o programa, um cobrador diferente... Vai lá e fala, ele mostra assim, GNT, eu sou o cobrador aqui da linha tal, aqui do Rio de Janeiro, e a gente passa por vários perrengues aqui, porque a gente passa por umas ruas aqui que estão esburacadas e não sei o que e tal. Como é que o GNT pode ajudar a gente a tornar a viagem mais confortável? E aí o GNT traz um decorador que muda um ônibus. Um decorador. Coloca papel de parede, assim, né? E o ônibus, com um budget bem apertado. E ele faz, tipo, ele tem R$1.000 pra dar uma melhorada no ônibus e ele faz isso. Aí ele compra uma almofadinha do Flamengo com franjinha. Isso, exato. E aí... e aí no final ele fala, valeu, GNT. Ai, deixa eu lembrar como é que o Rafael dava ponto nessa merda. Qual era a regra mesmo que você estabeleceu aí no começo, Caio? Eu nem lembro, cara. A regra cara, é que você dava, o que você se aproxima, ponto muito aleatoriamente. O que se aproximar mais é o que vai ganhar. É isso. Então, vocês dois obviamente erraram. Porra. Né? Mas foram muito melhores do que a realidade, que o SOS Cobra é um programa da NatGeo Wild. Ah, e nunca imaginei. A imagina, né? E a sinopse dele é: o verão está a todo vapor e os caçadores de cobras Simon e Nadine Keys enfrentam a maior mamba negra que eles já viram. Podia muito ser também a sinopse de um filme pornô, né? Podia ser só o canal adulto, você podia falar o mesmo nome, a mesma sinopse e ele passa no format. Exatamente. Eu vou dar os pontos pro Guga. 15 pontos pro Guga. Yes! Porque o programa do Rafael, ele é muito parecido com 500 programas que já existem. E o do Guga eu realmente queria assistir. Tipo, indo lá os BRT, vamos reformar esse ônibus e tal, a porta nem abre mais. Sei que eu tô aqui, ia ser muito maneiro começar a chamar o cobrador de cobra. O próximo programa é o seguinte, ele se chama Hard Soft. Guga, agora é a sua vez, você começa. Hard Onde Soft, passa... é só isso? É, só isso. Onde passa Hard Soft e sobre o que é Hard Soft? Eu acho que seria muito óbvio se eu falasse que passa no Fall Man ou no Sexy Hot. Pro canal da Playboy isso jamais passaria. O canal da Playboy tem uns nomes muito estranhos pra filme pornô, cara. É sempre, tipo, tuiteiras assanhadas. Caralho, velho, tipo, que específico. Tipo, comissárias de bordo mancas de uma perna e que estão com um salto alto quebrado. Caraca, velho, que especificidade. É bom porque aí fica even, né? Tipo, fica... Tipo, você tá mirando em qual fetiche, velho? Escolhe um só. Mas peraí, elas são mancas de uma perna e estão com um salto alto da outra perna quebrado? Porque aí talvez o negócio dê certo. É isso que você vai descobrir no Playboy TV. Hard Soft. É um programa do Shoptime, uhum. Do canal Shoptime, sobre colchões. Eles têm lá uma ex-atriz da Globo, uma ex-atriz que fazia personagens bastante secundários em novelas, e ela apresenta o Hard Soft no Shoptime, onde ela vende colchões. E ela alterna entre vender colchões duros, colchão ortopédico, durinho, assim, de madeira, sabe? Só com espuminha. Uhum. E colchão mole, colchão molão, assim, dependendo do tipo de... E ela fala as possibilidades, que tipo de pessoas podem usar cada tipo de colchão, quem deve usar o colchão mais duro, mais mole, etc. Eu acho que é isso, Hard Soft, Shoptime. Nossa, muito bom. Pareceu um ótimo programa, hein? Cara, é tipo, tá passando ao mesmo tempo, tipo aquele tapete persa lá, canal do Boi e Hard Soft. É passa tipo o mesmo tapete horário. Persa, exatamente. E você só tem esses três canais pra sempre, né? Então, ou, eu vou te dizer que eu passava muitas horas assistindo aquele programa lá que fica só a mão da mulher na câmera. E eles ficam, ah, este anel de ouro, 18 quilates, que... é, não sei quanto. É, que são, cara, e pensa bem, cara, porque todos esses anéis parecem muito saídos de um filme do Alibaba, um filme do Aladdin, coisa assim. Porque, cara, ninguém usa esses anéis, um anel dourado com uma pedra verde gigantesca. É, isso só existe em filme. E pensa bem, cara, esses caras desenterraram, esses caras acharam a caverna do Alibaba, falaram Abra de Sésamo, pegaram todo o tesouro e estão até hoje tentando desovar na TV a cabo. Ou é tudo próprio de filme velho, né? É, ou isso. Rafael, Hard Soft. Bom, eu acho que Hard Soft é um programa do Discovery Home and Health sobre tortas. É uma batalha de cozinheiros amadores ingleses e eles têm que fazer uma torta e essa torta tem que ficar crocante por fora e macia por dentro. Puta que pariu. Chama Hard Soft. Eu gostei dessa. Foi muito bom. Foi bom. E aí eles variam o recheio, tem recheio de blueberry, tem recheio de maçã. E assim, é um clássico, né, da Inglaterra. Eles, os jurados saboreiam tomando um chá e eles julgam dois principais critérios. Se está duro por fora e macio por dentro. Hard Soft. Maravilhoso. Foi um bom, inclusive, foi um bom pitch. Uhum. Foi um bom pitch, assim, tipo, você podia levar isso realmente para um canal para eles produzirem. Eu tenho uma também, que é um campeonato mundial de duro ou mole, porque, né, hard soft. E aí o mundo todo, ele compete num campeonato gigante de duro ou mole. Centenas de pessoas enfileiradas. Um campeonato gigante de duro ou mole, Caio. Esse sim é um reality show do canal adulto. Vocês nunca jogaram duro mole? Não, que merda é essa, cara? Vivo não. Morto. Não, eu não sei se eu quero saber isso. É aquele lá que você chegava quando, você tipo... e seus amigos quando vocês estavam sozinhos em casa, é isso? Não, é tipo... Inclusive, nossa, eu lembrei de uma história maravilhosa. Que eu já fui campeão de um campeonato de duro mole que rolou no Teatro Municipal de Mococa. Você foi campeão duro ou mole? Eu vou explicar a porra da brincadeira pra vocês pararem de pensar essa merda. Mas quando a pessoa fala duro, você fica em pé. Quando a pessoa fala mole, você agacha. Então, aí ele fica duro, duro, mole, duro. E aí você tem que, né, quem erra sai. Entendi. É que nas cidades com mais de 50 mil habitantes, essa brincadeira se chama vivo ou morto. É, dá na mesma. Tá certo. Então eu fui campeão do campeonato municipal de Mococa de Vivo Morto. Parabéns, demais, cara. Você tem a medalha, cara? Não, não ganhei medalha, porque era um palhaço fazendo e ele só me deu um algodão doce. Cara, muito orgulho de você, parabéns. Né? Foi bom. Só também. Pessoa gabaritada nesse programa, cara. Mas, na verdade, Hard Soft, ele é um programa que passa no canal Clima Tempo. E a sinopse dele é: saiba tudo sobre informática com o pessoal do Hardsoft, aplicativos, games, softwares e muito mais. Então olha, é bem mais boring do que a gente. Horroroso. Nossa, é muito ruim esse nome, cara. É muito ruim. Desculpa, pessoal da Clima Tempo. É bem ruim. Mas eu vou dar 15 pontos pro Rafa, porque aí foi uma boa sacada o campeonato de torta. Então, competição de torta. Então a gente tá empatado. Tá, 15 a 15. Ok. O próximo programa se chama De Cara com a Maldade. Rafael, onde passa De Cara com a Maldade? Cara, De Cara com a Maldade. De Cara com a Maldade é um programa daquele canal E! Entertainment, sabe qual é? Uhum. E! Entertainment, e ele é um especial sobre vilãs do cinema. Bom. Boa. E ele ganhou notoriedade quando ele teve um especial sobre novelas mexicanas, que foi feito no México. E aí eles cobriram as vilãs mexicanas. E mostraram todas as cenas delas arrancando os cabelos, derrubando menina da cadeira de rodas, aquele escândalo todo. Eu gosto muito daquele meme, que é a cara da moça do Usurpadora, e tipo, crying in Spanish language. Então é isso. De Cara com a Maldade e Entertainment, especial vilãs mexicanas. Muito bom. É um programa bom de se ver. É. Guga, qual o canal De Cara com a Maldade? Caramba, cara, esse é bem difícil mesmo, porque tipo, o SOS Cobra e tal, ele dá uma pista, mas... De Cara com a Maldade, É um programa da MTV, da nova MTV, que passa reality shows. E os reality shows são todos americanos. Então, é um reality show americano dublado daquele jeito aí, igual o Rafael falou, do SOS Cobra. Uhum. Ele escolhe pessoas e faz essa pessoa confrontar o bully, o cara que fazia bullying com ela na escola. Entendeu? Caraca. Então ele acha, tem um cara lá que vai lá e ele vai, ouve a história da pessoa, a pessoa conta assim, conta a história chorando, né? É, bem, eu tinha um pouco de dificuldade de aprendizado em algumas das escolas e esse rapaz, o Craig, ele ficava me humilhando, sabe? E ele vai contando essas coisas assim. E aí o cara vai atrás do Craig, entendeu? O apresentador do programa, que é um cara muito parecido com o Ashton Kutcher. Ele vai atrás do Craig, ele acha o Craig e ele põe os dois frente a frente. E aí ele fala assim: vai, agora conte para o Craig como você se sente. E aí ele conta, né, tipo, é, Craig, isso não era legal, sabe? Você dificultou demais a minha vida. E sempre, cara, o Craig, ele é um cara que tá com dificuldades na vida, sabe? Ele é um cara que tá passando... Ele não tá no momento legal da vida dele. E aí ele percebe que parte dos problemas que ele tem na vida dele atual são porque ele era um bully no passado. Olha lá, um programa que enaltece o crescimento humano. Uhum, uhum. Eu assistiria só pela probabilidade de barraco. Eu ia gostar quando, sei lá, tipo, ah, ela fazia bullying de mim, e aí ela puxava meu cabelo e roubava meus namorados. Aí coloca uma na frente, sei lá, a Xaníqua, coloca ela de frente com a outra, ela sai no soco com a menina, pá, pá, filha da puta! Oh, não, segurem ela! Você roubou o Zé Chinelão! Você roubou o Zé Chinelão, sua vaca! Rafael, você tá ajudando o programa dele. Irmão, é que eu me empolgo. Então, vocês obviamente erraram, que o De Cara com a Maldade, ele é um programa do Investigação Discovery, que eu gosto muito desse canal, inclusive. Uhum. E a sinopse dele é a seguinte: a batalha pela guarda de uma menina foge ao controle quando o pai, John Blattner, é assassinado com dois tiros. A ex-mulher Jennifer e seu novo marido, Kevin Bowen. Tipo, o engraçado que, tipo, só os homens têm dois nomes, né? Tipo, a mulher é Jennifer, whatever. Né? E seu novo marido, Kevin Bowen, confessam o crime. Então é um programa mais sério, né? Caramba. Meio bad vibe. Pesado também. É, eu achei. Bad Mas eu vibe. Acho que eu cheguei mais perto. Assim, eu acho você chegou... Se eu assistisse um programa como esse aí, depois eu ia querer assistir Hard Soft pra ver tortas de Blueberry. Eu fico tão triste que Blueberry aqui é Mirtilo. Mirtilo é um nome tão bosta. Eu fico feliz. Eu gosto do nome Mirtilo. Mas é uma coisa que você não vai gostar, que o Guga ganhou mais 15 pontos, porque você roubou o Zé Chinelão, ajudou o programa dele a ganhar os pontos. E eu assistiria porque eu gosto de programa de baixaria, de barraco. Eu sou desses que ouço de gente discutindo, eu saio na janela pra ver o que tá acontecendo. Como se faz em Mococa, né? Exatamente. Guga, valendo 1 milhão de pontos, última rodada do Me Dá o Canal Adulto é Faça em Casa. Qual canal de Faça em Casa? Esse jogo foi muito bom, cara. Faça em Casa, esse é o programa que era o canal adulto. Que você. Ah lá! Ele é um programa, ele passa no canal Playboy TV. Uhum. E ele é uma espécie de reality show que ensina você a fazer o seu próprio filme pornô em casa. E aí, cara, ele te dá várias dicas. Ele traz pessoas que são, obviamente, atores e atrizes pornô contratados, mas estão ali interpretando pessoas normais e que nunca fizeram isso antes. Uhum. Né? Tipo, ah, que legal, a gente vai fazer aqui um programa e tal. Eles fazem de conta que eles não são atores pornô. É, igual aquele programa que passa, sei lá, no Multishow depois da meia-noite. Esse aí, que é, exato. Tipo, né, quatro estranhos. Isso. Estranhos. Pessoas normais. Que se juntam numa casa, é, tá bom. Então, é tipo esse. Aí vem quatro estranhos, quatro pessoas normais, assim, um cara é contador, a mulher é caixa do supermercado. O contador é careca, musculoso, é, tá ligado? É, exato. É, com tatuagem no pescoço. Exatamente. A chega o outro. No mercado tem um piercing no mamilo. É. Exato. Aí chega, sei lá, o outro é, sei lá, trabalha no tabelião. E ele é, tipo, ele é bronzeado artificialmente, uhum. Tem aquele cabelo espetadão. Tem um brinco no nariz, né, no meio, assim, né? Exato. É, então, é esse programa aí. Só que aí eles são exatamente assim, mas estão usando roupa normal, sabe? De camisa social, listrada. Aham. Uhum. Parece cosplay exceto, neles. Exceto as roupas íntimas, que são sensuais. É tudo fio dental, né? Enfim, e aí... Que coisa horrorosa, meu Deus. Enfim, e aí é isso, faça em casa. Eles ensinam, no canal adulto, você fazer o seu próprio filme pornô em casa. Aí eles trazem roupas, trazem acessórios, eles criam um cenário, mostra como você tá a luz, como você tá a câmera e tal. Os dois casais tentam, é tipo um game show. E aí o melhor, tem o seu filme publicado no site da Playboy TV. Muito bom. Nada a ver com isso, mas eu lembrei agora de um programa que eu assisti num desses canais adultos, e é muito creepy, porque era tipo um programa tipo que o intuito dele era te ensinar a transar melhor. Só que aí, não era só tipo uma pessoa conversando antes, falando, ah, vocês podem tentar isso, tentar aquilo, nananana. Não, tava o casal lá, tipo, sei lá, encaixado. E aí a pessoa do lado com a varinha, sabe? Tipo, de apontar num mapa que ela tá mostrando do lado. Ela mostrando assim, tipo, é aqui, o seu quadril está um pouco para o lado esquerdo. Isso pode causar desconforto. Caralho, mano! Tipo, que você tá pesadelo, fazendo? Cara. Que pesadelo! E eu lá, assim, assistindo, sabe? Tipo, arrancando os cabelos. Tipo, meu Deus do céu, esse casal. E esse casal realmente parecia que era um casal. Porque, tipo, as duas pessoas eram feias. O cara tava fora de forma. Eu falei, não, isso são pessoas normais. Mas, cara, tipo, tão mostrando lá. Tipo, o cara lá trepando de um jeito. Dando câimbra do cara no meio do negócio. É isso? Você não comeu banana? Eu, tipo, caralho! E a mulher era mó, tipo assim, tipo, ela dava bronca. Tipo, ela está falando para beijá-la, beija. Tipo, caralho, meu Deus do céu, sai daí, mulher. O que eu achei maneiro é que é uma bruxa, né, que ensina. É, exatamente. Rafael, faça em casa. Ficou muito difícil competir com esse do Gustavo. Então, para dificultar a sua escolha, Caio, e ficar tudo num nível mais subjetivo, eu vou dizer que faça em casa, de fato, é de um canal adulto, mas não é do Playboy TV, é do Sexy Hot. E, na verdade, é um programa em que mulheres ou homens estão em casa e aí eles têm uma dificuldade, tipo, arrebentam um cano ou eles precisam pedir uma pizza. E aí eles têm uma ótima interpretação. A mulher arrebenta um cano, ela põe as mãos na cabeça e fala, e agora? E aí ela pega um telefone fixo, obviamente desligado da parede, liga pro encanador e ele vai fazer em casa o serviço dele. Mas quando ele chega lá, ele é super sexy. Ele usa um short, ele usa a camisa aberta até o umbigo, é depilado. E aí ela como chega e fala, eu estou com um problema, né, nesse cano. E aí quando ele vai consertando, eles vão entrando num clima de luxúria e prazer. Né, o corpo dele suado, a água respinga nela, molha a camisa branca dela, e aí eles se envolvem numa tórrida paixão. Eu acho que é um bom programa também. É, podia ser. E aí é sempre isso. Encomenda serviços domésticos, e aí eles sempre acontecem na casa da pessoa. Parece um pouco com SOS Cobra. Aliás, o nome desse programa podia ser SOS Cobra também. Podia. É da mesma produtora. Respeita o Cobra, cara. Um grande mecânico. A caixa de ferramenta velha de aço azul descascando. O cara chega lá, conserta qualquer carro. Até carro só tem computador e o cara conserta com uma chave inglesa. Sim, mas à noite ele faz o SOS Cobra Sexy. Que é esse aí, faça em casa. Faça em casa. Todos vocês erraram, obviamente, porque Faça em Casa é um programa do canal bem simples. E... ele é, a sinopse é a seguinte, faça em bem casa. Bem simples, peraí, Rabirão, bem simples, seria um ótimo nome de canal pornô também, se você pensar bem. É, ele não tem as especificidades da Playboy TV, tá ligado? Ele é só, não, papai e mamãe, cara, papai e mamãe TV. Papai e mamãe, homem e mulher, são só dois. É, não vem com esses negócios não. Não tem acessório. Aqui, né? A gente não passa lubrificante não, gente, cospe, que é bem simples. Mas faça em casa é do canal bem simples. E a, E a sinopse... Agora, se você pensar bem, faz sentido. Que o Faça em Casa Sexy seja de canal bem simples sexy. Que o você não precisa sair no motel, se arrumar. Em casa, nossa, bem simples. Que preguiça. Escova os dentes e já tá pronto. E a... Esse programa não vai sair nunca, cara. Preliminar é só lavar o pau na pia, tá ligado? É isso aí. Tem essas frescuras de pão. Essas são as vinhetas do canal. Só... Mulher escovando os dentes. Bem simples. Eu mostro o cara lavando o pau na pia. Bem simples. Calcinha bege. Bem simples. Então, a sinopse da porra do programa é a seguinte: na pia, assim, tem um monte de vibrador. Aí vem a mulher e derruba tudo, assim, e põe só uma cenoura. Bem simples. Caralho, velho. Ah, ainda bem que eu não sou o editor desse programa. Então, o Faça em Casa de Verdade, a sinopse é a seguinte. Eu não tô nem com vontade de ler mais essa merda. Tipo, foda-se. Tá? Faça em casa, dá sugestões de como decorar a sua casa. Não, foda-se, foda-se. Foda-se, o Guga ganhou. Yes! Um milhão de pontos pro Guga. Guga ganhou por um milhão e trinta. Eu acho que eu mereci cada um deles. Ok, vamos pras histórias. Vamos lá. Primeira história chama Minha Primeira Vez. Ele começa aqui. Olá, irmãos Mafra e convidado, tudo bem? Por conta do constrangimento que passei e pessoas conhecidas que ouvem esse excelente podcast, gostaria que os nomes fossem preservados. Beleza. Meu nome é... Qual vai ser o nome dele? Cobra. Meu nome é Cobra. Moro em uma cidade do interior que é muito pequena no Paraná, com cerca de 18 mil habitantes. Mas eu estudo e trabalho em uma outra cidade vizinha em que acontece essa história, Londrina. Final de ano, na empresa em que trabalho, os servidores e alguns terceirizados, onde me encaixo, fazem um jantar de confraternização. Até aí tudo bem, não havia sido convidado ainda. Chegando umas 3 semanas antes da data, fazem o sorteio do Amigo Secreto e me intimam. Peraí que Amigo Secreto é nome do capeta. Deixa eu anotar aqui, só um minuto. Amigo Secreto. Vou anotar aqui também. E me intimam. Isso, eu não fui convidado, e sim intimado. E pra minha sorte, entre aspas, peguei minha chefe. Eita. Minha situação amorosa atual era de desespero. Estava há mais de um ano sem uma garota, e em plena juventude, com meus 19 anos, ainda era um virgem. E era conhecido no meio dos amigos como o Virgão que Brilha. Eu vou anotar Virgão que Brilha também. Por uma fucking coincidência, um amigo... Aí precisa de um nome pro amigo também. Amigo do Cobra? É, Mamba Negra? Por uma fucking coincidência, um amigo, Black Mamba, que estuda em outra faculdade também de Londrina, me apresenta uma garota pelo app do Snap. Ótimo, vamos conversar. A conversa desenrolando bem durante um bom tempo, encontro com... Naja. Naja? Naja, boa. Perfeito. Encontro com Naja, uma garota linda e extremamente tímida, mas nossa ideia era somente ficar. Resolvo comentar com o pessoal do serviço que talvez levasse uma companheira. As pessoas já acharam estranho, pois há 2 semanas eu não tinha nenhuma ficante, nem mesmo uma namorada. Mas resolvo convencer Naja a aceitar o convite e me fazer companhia nesse jantar, e posteriormente tentar alguma tentativa de fornicar. Tentar, tentativa, ok. Quem fosse, deveria pagar os valores por pessoa e levar o que fosse beber. Como não bebo derivado da cevada, resolvi comprar uma garrafa de Bacardi e uma de Jurupinga. Nice. É um cara classudo, né? Classudo. Opa. Vocês podem estar imaginando que seria uma festa fuleira de funcionários. Aí eu achei que seria. Mas só pra começar, a festa seria num condomínio de luxo. Uhum. Fomos de carona com a mãe da Naja. Chegamos lá e a mãe dela já me dá aquelas broncas de mãe, só que em mim. Ok. Entramos no local, ela extremamente envergonhada, quase desistindo. Ela quem? A mãe da Naja ou a Naja? Não, acho que é a Naja. Acho que é a Naja, né? Bom, mas ela usou ela depois de mãe, mas tudo bem. É, mas a mãe quase da Naja não teria motivo pra estar envergonhada. É, afinal de contas, ela é mãe da Naja, né? Ela tem que ter orgulho. Quase desistindo. Aí lembrei que o prato do jantar seria rodízio de pizza. Entramos. O constrangimento começou quando eu apresentava às pessoas. E elas perguntavam, nossa, há quanto tempo estão juntos? Eu continuava com um sorriso amarelo no rosto e a Naja ficava vermelha com muita facilidade. Contornada a situação, o jantar foi muito bom. Nós nem encostamos direito nas bebidas, mas as pessoas que estavam bebendo chope estavam levemente alteradas. Vieram me sacanear como de costume, por vários motivos, como ser pequeno, ser de uma cidade pequena, entre outros. Nossa, que empresa maravilhosa, né? É, a empresa do bullying. Ele podia participar do De Cara com a Maldade. Antes da troca de presentes, nos sentamos num sofá mais afastado das mesas e ficamos ali conversando, quando um desses inconvenientes resolve aparecer com uma câmera fotográfica profissional gigante e resolve tirar uma foto nossa no sofá. Bem, a Naja entrou em uma crise de riso que durou uns 15 minutos e impossibilitou de tirar a foto pelo nosso fotógrafo bafo de chope. Daí em diante correu tudo bem. Quase fui demitido por dar uma vasilha de plástico pra minha chefe, mas tinha um creme dentro. Ele eu gostei muito dessa descrição. Mas tinha um creme dentro? Tipo, ele deu um Tupperware com minâncora dentro, sabe? Ele jogou lá dentro o minâncora, né? Exato. Pegou com uma colher de sopa e jogou lá dentro. Afinal, preciso do meu emprego, haha. Já por volta das 20 horas, começamos a questionar a possibilidade de ir embora. Dei a desculpa para o pessoal que precisávamos ir, pois não poderia entregá-la tarde em sua casa. Que não era mentira, mas ninguém sabia de nossos planos. Com cara de eu sei para onde vocês pretendem ir, o pessoal se despediu de nós. Chamamos um Uber, pois nem habilitado eu era na época. E fomos para o melhor motel da cidade morrendo de vergonha. Eu só queria fazer um parênteses, que esse comentário de pois eu nem era habilitado na época, tipo... É muito estranho hoje em dia. As pessoas não estão mais com essa ansiedade de tirar uma carteira de motorista e ter carro, sabe? Ah, mas é talvez numa cidade menor, assim, onde o trânsito não é tanto um problema e não tem tanta oferta de Uber assim, talvez isso ainda role. É, porque é bizarro. Porque eu tenho 30 e não sei dirigir. Porra, cara. E nem pretendo. Tudo bem. Chegamos no motel, pegamos um quarto bom e o Uber nos deixou lá e foi embora. Estávamos num lugar nunca antes frequentado por qualquer um dos dois. Eu olho para ela e ela morrendo de vergonha, começamos a pegação e fomos para o ato. Foi muito bom. E ainda estávamos no ato quando o telefone dela toca. Era a mãe dela, falando que ela estava por perto e se queria que fosse nos buscar lá no condomínio. Na hora, gelamos. Contornamos a situação. Não sabíamos, mas estava começando a chover. Voltamos para o ato mais uma vez, quando o telefone toca de novo. Era a mãe da Naja insistindo para que ela fosse embora, e que se demorasse mais, iria buscá-la. Enquanto ela estava no telefone com a mãe dela, eu já tinha chamado o Uber, e me deu conta que já era quase meia-noite. Nos vestimos num tiro, sem terminar o que estávamos fazendo, e nem pensei em avisar para o Uber entrar para nos pegar na garagem. Saímos correndo, debaixo de uma chuva torrencial até o portão de saída, no qual ganhamos umas balinhas ainda. O carro estava nos esperando ali em frente. Importante, né, ganhar balinha. É. Corremos até ele e fomos para o terminal central, onde o pai dela já estava esperando por ela. Nos despedimos, ela saiu e continuei no carro, que me levou até o outro lado da cidade, na casa do Mamba Negra, onde iria pousar. Ele ia dormir, né? É isso? Sim, pousar é dormir. Mas eu não entendi uma coisa, voltando no começo do parágrafo aqui, eles ainda estavam no ato quando a mãe dela ligou e aí eles não concluíram o ato? Foi um coito interrompido, é isso mesmo? É, eu entendi isso. Eu entendi isso. É, só não é Blue Balls, porque eles falaram que eles já tinham feito o ato antes, né? Porque imagina, você ficar não, de Blue aí, Balls... Não, eles já tinham feito antes? Não, não era quando? Isso, tipo... Na festa? Não. É, não, não. Não, acho que eles não tinham feito antes, não, porque ele falou que seria uma chance de tentar fornicar. Não, mas aqui, começamos a pegação, fomos para o ato, foi muito bom, e ainda estávamos no ato. Então, tipo, eu acho que... Já tava na segunda camisinha. Entendi. É, camisinha e coito interrompido. São dois métodos contraceptivos. É. E bem a telefonema da mãe falando que vai buscar a menina. Ótimos métodos. Não foi uma história de fracasso. Foi conforme o planejado, apesar de acontecerem os constrangimentos e imprevistos. Não sou uma pessoa com muitos bens. Eu sou um estudante universitário. Podemos assim deduzir que não tem muito dinheiro, mas por baixo, gastei mais de 300 mangos para essa noite acontecer. E realmente valeu a pena. Hoje namoramos sério, com sonhos para o futuro. Segue uma foto nossa. Ele mandou mesmo a foto e eles são um bonito casal. E é interessante, né? Você olhar uma foto e falar, eu sei como é que vocês treparam. Foi exatamente o que eu pensei quando eu vi a foto. Desculpe o tamanho do e-mail, agradeço por animarem nossas tardes tediosas do meu serviço. Gosto muito do GugaCast, já ouvi todos os episódios disponíveis no Spotify e consegui 4 pessoas no esquema de pirâmide, que assinaram seu canal pelo iPodcast. Será que já mereço entrar para a maravilhosa bolha? Não, mas você merece um obrigado especial no final do ano. Isso, mas você tem que mandar um e-mail dizendo especificamente isso, senão eu vou esquecer. Muito obrigado, atenciosamente, cobra. Eu gostei que ele botou atenciosamente no final. E aí ele botou assim, PS... Tive um professor muito legal que se chamava Arnaldo, mas ele se intitulava Arenoldo. Vamos usar Arenoldo. Um dos próximos nomes, por favor. Vamos. Próximo e-mail aqui é o seguinte. Bar, gostosa, pedra no rim e taxista maluco. Já tô animado só por esse título. Eu acho que ele contou a história aí, a gente precisa nem ler o resto. É, sim, exato. Tipo, ele deu, né, bullet points. É. Isso aqui é eficiência, é, velho. É. Beleza, próximo e-mail. Ele foi pro bar, pegou uma gostosa, teve pedra no rim e foi pro hospital com um taxista maluco. Basicamente isso. Ele começa o e-mail aqui. E aí, cambada, aqui é o Pedro Fernandes. Ele colocou entre parênteses, pode falar meu nome. Pedro Fernandes. Carioca. Pedro Fernandes, carioca assinante e quem fez a arte do single Ar de Rainha, Jeito de Malandra do Caio no iTunes. Muito obrigado, Pedro. A melhor música de pagode não escrita da história. Eu tava pensando em um dia fazer a música, mas ela nunca vai conseguir entregar o que ela promete. Eu tava pensando esses dias na continuação dela. Não, ela tem que ser só isso. Qualquer coisa daí não vai cumprir a promessa dela. Eu tava pensando, sabe naquelas músicas que, tipo, o cantor principal, ele só faz o refrão e aí depois entra um cara fazendo um rap? Uh-huh. Tipo, a minha parte é só essa frase. Ar de Rainha, Jeito Malandra, entra um cara fazendo um rap da situação do cara lá no Peru. Era no Peru que ele tava? Aham. Uh-huh. É, falando milho de várias cores. A gente pode fazer um autotune daquela leitura de e-mail. Ou... Ou outra coisa que eu pensei, sabe essas propagandas de coletânea que passava do 1406? Aham, claro, inesquecíveis. E aí passava só um trechinho de cada música. Sim. A gente podia colocar várias músicas de pagode, assim, tipo... Eu não sei outras músicas de pagode, mas só o refrão, e aí no meio a gente põe o Ar de Rainha, Jeito de Malandra, aí já vem o outro, entendeu? E a gente nunca precisa realmente fazer a música inteira. Boa ideia também. Ou então, eu já pensei também em a gente fazer uma coletânea onde todas as músicas são Ar de Rainha, Jeito de Malandra. A gente pega outra música do tipo... Parece Ar de Rainha, Jeito de Malandra, entendeu? A gente pega várias músicas e põe essa letra. Ou então... Ar de Rainha... Jeito de Malandra. A gente faz uma coletânea com várias músicas, mas a gente sempre substitui a letra por Ar de Rainha, Jeito de Malandra. Excelente. Ar de Rainha, Jeito de Malandra é uma boa camiseta também, né? Tipo um desenho de uma moça roubando um milho, tipo com uns dentes nojentos assim. Ou a capa do disco lá que o cara fez. Exato, exato. Muito boa. Eu compraria. Vamos começar aqui a história do Pedro, pelo amor de Deus. Ele começa aqui. Vou escrever uma história de derrota, dor e prejuízo. Os nomes dessa história poderiam ser nomes de jogadores clássicos da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Ainda bem que o Rafael tá aqui. Ah, é. Porque ele assistia várias partidas de showball. Eu não, gosto bastante de futebol de areia. Não também. Confunda showball com futebol de areia. É showball diferente. Showball é um esporte respeitável, sem que a bola nunca sai, praticado por jogadores decadentes, agrupados aleatoriamente. E o futebol de areia é um negócio que o pessoal tenta jogar sem deixar a bola cair. E, não, e assim, todo domingo tem um mundialito de futebol de areia. Isso. Aí isso. Aí tem assim... E todos são no Rio de Janeiro. É, todos são no Rio de Janeiro. Tipo, é mundialito, mas nunca acontece fora do Brasil. E é sempre Brasil, Argentina e, sei lá, o Chile. É tipo o campeonato de futebol de areia, tipo o prêmio chiclete com banana, né? Sempre se sabe quem é o vencedor. Exato. E o prêmio cai correndo de vinhetas. Exatamente. Mas, ó, eu só conheço dois jogadores clássicos de futebol de areia, que é o Júnior e o Nenê. E eu acho que a gente não devia usar isso, não. Júnior Negão. Tem Júnior Negão, bem lembrado. Ai, qual que era o goleiro? Eu achava mó legal o goleiro. Tinha o Paulo Vitor, mas tinha um outro lá que também era, que era Luva? Não. É um bom nome pro goleiro. É, mas era um nome meio assim, tipo, Luvas. Alguma coisa, sei lá, espalmada. Agora em diante é Luvas. E a gente vai usar esses nomes. O primeiro personagem que aparecer aqui é Luvas. Tá. Não, Luvas pode ser a mulher. As mulheres podem ser Luvas e Nenê. E os outros homens são Júnior, Júnior Negão e Pepe. Paulo Vitor. Ok, vamos lá. Tem a Nenê, tem que ter o Pepe. Não, é a Neném, é Pepe e Neném. Não, mas aí é outra coisa, tá misturando, bom. Cara. A gente tá ficando só no show, futebol de areia / showball. Tá bom. Pô, se é showball, pode colocar o branco, pode colocar um monte de gente aí, cara. Então, a gente põe o branco. Djalminha. A gente põe essa galera, se precisar. Djalminha. Viola. Viola, muito bem. Flávio Conceição. Miller. Né? Deixa eu começar a porra no e-mail dele. Você já vai ficar Fugica. Aqui até amanhã. Estava em casa sem fazer nada. Quando Luvas... Antônio Carlos Boiadeiro. Era quando Marco Luvas. Antônio Boiadeiro. Quando... Antônio Carlos era o cover. Isso. E a gente podia chamar aqui pra ler o Obrigado Especial de final de ano. Vai lá, Caio, senão nunca vai acabar. Passa. Estava em casa sem fazer nada quando Luvas me manda mensagem chamando pra ir em um bar aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Chegando lá, qual que era a outra de mulher? Nenê. Chegando lá, Nenê estava com ela. Nenê é uma grande amiga, ela sempre quis que eu e Luvas ficássemos. Conversa vai, conversa vem, Nenê dá a ideia de jogar Eu Nunca. Vocês sabem que Eu Nunca, né? Ele dá uma descrição aí bem, bem característica. É que assim, esse Eu Nunca dele aqui é extremamente burocrático. Tipo, no dele, é assim, 5 dedos levantados, a pessoa fala, eu nunca fiz determinada coisa, então quem fez, abaixa um dedo, e quem abaixar todos vira um shot. Não. Na minha brincadeira, toda vez que eu nunca, é shot, cara. É que não esse, é um dedo. É que a sua brincadeira... É que a sua brincadeira eu nunca de areia. Esse daí eu nunca da FIFA. Show nunca. Show nunca. Isso já tinha rolado vários chopes e o jogo rolando. Até que a Nene lança. Eu nunca fui a fim de transar com o Pedro, né? Pedro a gente pode falar porque ele pediu pra falar o nome dele. Pedro Fernandes. Não, mas Fernandes. A gente vai mudar mesmo assim. Tá, então a gente vai chamar ele do quê? Júnior Negão. Júnior Negão. Ok, Pedro, a partir de agora você é Júnior Negão. E Luvas, sem hesitar, abaixa o dedo. Eita, preula. Nessa hora pensei, ela é ex-namorada de um conhecido meu, fudeu. E é nesse momento em que o capeta, o abacaxi na pizza, o transação não aceita, o sem inválida, o pendrive do David Guetta. O menstruação atrasada. Quer que você faça a merda. Porém, aquele era o momento, bebemos um pouco mais e fomos para a casa de Luvas. Pepe ia... Não é Pepe, é Nenê. Cacete. Uma hora vamos isso ia acontecer. Casa de meias e luvas. Vamos para a casa de Luvas e Nenê ia dormir lá naquela noite. Então Nenê fala o seguinte. Gente, tô indo dormir e vocês procurem um motel. E o que fizemos? Fomos ao motel. Observação, quem estava dirigindo era Luvas. E ela, muito mais que depressa, me puxou pelo braço e falou, hoje você vai me comer. Sim, exatamente dessa forma. Parabéns, Luvas. Pessoal, direto. Fomos, Malaquias já estava 1000 graus. Chegando no motel, começou aquela pegação e ela falou que ia tomar banho. Quando ela entrou no banheiro, senti uma pontada no abdômen, ou próximo ali. Ela saiu do banho e eu entrei. A água quente aliviou um pouco a dor. Quando eu saí do banho, começamos a nos pegar, antes mesmo de uma preliminar. Corta a cena, eu deitado no chão com uma dor absurda. Aí foi quando eu percebi que o divino me castigou. Tive a pior crise renal da minha vida. Parecia episódio de alguma série bem tosca com um roteiro bem ruim. Nossa. Ela sentada, nua, na beirada da cama e eu rolando no chão, chorando de dor. Cara, que situação. Que situação merda. Nossa, nossa. E não dá pra segurar, é bem assim mesmo. É, não, não tem como, né? Tipo, simplesmente vem e é isso aí, essa é a sua vida agora. Saímos do motel, menos de 30 minutos lá dentro, e ela foi comigo até o UPA, umas clínicas públicas 24 horas aqui do Rio de Janeiro. O que me fudeu mais ainda, porque houve uma troca de plano de saúde no meu trabalho e naquele mês não havia vigência de nenhum plano, logo quando eu precisei. Peraí, deixa eu anotar aqui, troca de plano. Troca de plano. Uma fila do caralho, era umas 4 horas da manhã, com uma dor absurda, sem transar, ela em algum momento se estressou e foi embora. Me deixou... Caraca, que ô, luvas. O cara perdeu as luvas. Perdeu as luvas nessa. Esse foi um frango dela. Me deixou sozinho, com dor e sem internet, pois meu plano de dados tinha acabado. Ou seja, não tinha como pedir Uber pra voltar. E eu ainda nem tinha sido atendido. Nossa, cara, coitado. Só fui atendido 5h40 para o médico virar e falar: é pedra no rim? Ah, vá. Mas sério? É legal, não, que escreveu, né? Avar. Avar. Me deu uma dose louca de Buscopan e de pirona, umas 6h30, quando saí pra tentar pegar um táxi, fui procurar minha carteira e cadê? É isso aí. Quando eu fui fazer o cadastro no UPA pra entrar, eu dei minha carteira pra Luvas e ela colocou na bolsa. Mandei mensagem, liguei e nada dela me atender. Final das contas, entrei no táxi, fui como se estivesse com dinheiro, chegando até o local da minha residência, passei por uma das maiores vergonhas e medo da minha vida, falei que tinha perdido dinheiro e que tava ligando pra minha mãe. Nisso, o taxista fala a frase: é contigo, comigo não tem essa de calote não. E eu só lembro de palavras-chave: policial, não ligo, não tem otário, minha mãe atende. Caraca, velho, é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, você só pode ser passado pra trás pelo taxista. Isso. O contrário não se aplica. É. Minha mãe atendeu, apareceu aquela senhora de camisola debaixo de um guarda-chuva rosa, chovia fino aquela manhã, me entrega o dinheiro e eu pago. O taxista vira para minha mãe e fala: a senhora não merece o filho que tem, um bêbado que tava no UPA tomando glicose, e você ainda tem que pagar o táxi desse playboyzinho mimado e sai voado com o carro. Nossa, mas eu ia ter arrebentado o carro desse cara. Fiquei 2 horas conversando com a minha mãe, que foi uma crise renal, e tive que contar toda a história, toda, pra minha mãe. E ela só acreditou mesmo 2 semanas depois, quando ela viu o exame que mostrava as pedras no rim. Nossa, coitado. A história não terminou. Eu acho que a mãe dele não acreditou na história, porque ele falou que você levantava 5 dedos e abaixava um cada vez que falava eu nunca. Ela deve ter falado: até parece, menino, é shot direto. Eu tava acreditando até aí, até você inventar essa regrinha aí. A história não terminou. 2 meses depois, encontro a Luvas no shopping. Ela vira e fala: Júnior Negão, estou grávida de 2 meses. Meu Deus. Ou seja, mesmo que não fosse meu, eu estaria na lista de possíveis pais. Como não rolou nada, naquele momento eu queria beijar meu rim e dizer: eu te amo. Tá aí mais um eficiente método contraceptivo. Pera no rim. Pera no rim. É um super plot twist, né? Exato. E ele agradeceu a pedra no rim. É mesmo. Exatamente. É, foi um plot twist mesmo. Conheci esse ano, já é top 3 nos podcasts. Obrigado. Obrigado. E que Paulo Levinsky não faça nenhum mal a vocês. Muito bom. Minha vez. Caraca, velho. Vai lá, Guga. História sobre sexo, o pênis sangrante. Ah, não, eu tô indo embora. Tchau. Não quero isso, não. Não vim aqui pra isso, não, cara. Eu vim aqui pra alegria, pra pau funcionando. Não, não. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidado. Como é que a gente vai chamar ela? Vamos chamar ela de Dalila? Dalila? Por quê? Porque eu achei que vai combinar. Então vai. Tá bom. Me chamo Dalila, tenho 27 anos e sou do Rio de Janeiro. Essa história aconteceu quando eu tinha 18 anos, ainda bem que se fosse menos que isso a gente não ia ler. É. E namorava um cara chamado Sansão, que era um pouco mais velho que eu. Frequentei no ensino médio uma escola de formação de professores, cujo uniforme podia ser... Ah, não, peraí, a gente vai ter que voltar tudo. Vamos voltar. Olá, Guga, Rafael, Caio, convidado. Me chamo Lolita, tenho 27 anos e sou do Rio de Janeiro. Essa história aconteceu quando eu tinha 18 anos e namorava um cara chamado... Como é que é o nome do cara do filme da Lolita? Nabokov. Não, mas Nabokov é o autor, não é? É, mas tudo não bem, é o personagem, né? Vamos ser purista agora? Não pode chamar o monstro de Frankenstein? Ah, sei lá, só tava pensando. O nome do cara é Humbert. Nossa, é bem melhor Nabokov. Tá bom, de novo, começando de novo. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidado. Eu me chamo Lolita, tenho 27 anos e sou do Rio de Janeiro. Essa história aconteceu quando eu tinha 18 anos e namorava um cara chamado Nabokov, que era um pouco mais velho do que eu. Um russo. Frequentei no ensino médio uma escola de formação de professores, cujo uniforme poderia ser utilizado em filme pornô. Saia de prega, meia 3/4, blusa de botão e gravatinha. Nessa época, eu costumava matar aula para ir em Orcontros, grupos de encontros de comunidade do Orkut. E lá conheci o Nabokov, através de amigos em comum. O Nabokov era uma pessoa bem legal, divertida e com um bom papo, mas não tinha tido muitos relacionamentos até então e era virgem. Sim. Não que isso seja um problema. Começamos a namorar e tudo estava indo bem. Tivemos nossa primeira vez e até o quinto... Peraí, o cara era mais velho do que ela e ele era virgem? E russo. Ah, acontece, gente. E russo? É, acontece, eu sei. Mas... É, na Rússia você só quer beber vodka na frente de prédios em destroços. Ouvindo música alta. Essa é uma reversal russa, que a Lolita tira sua virgindade. Ah, entendi. Começamos a namorar e tudo estava indo bem. Tivemos nossa primeira vez e até o quinto mês de namoro não tínhamos tido nenhum problema nesse quesito. Ah, que ótima história. Sim. Um belo dia resolvi matar aula, voltar para casa enquanto minha mãe ainda estava no trabalho e chamar o Nabokov. Ele veio e tínhamos tempo cronometrado para que minha mãe não nos pegasse e eu pudesse arrumar tudo. Porém, neste dia, algo fora do comum aconteceu. Ah, eu já tô mal. Logo depois da transa, e adianto, não fiz nenhuma posição do Kama Sutra, fui correndo para o banheiro para tomar banho, quando ouço ele me chamar com uma voz meio trêmula. Tem como você vir aqui? Acho que tem um problema. Cara, que horror. Na hora, eu fiquei alarmada e olhei para baixo. Eu estava com sangue escorrendo pelas pernas, mas tinha certeza que não estava naqueles dias. Na hora, fiquei meio tonta. Achei que estava morrendo ou algo assim. Tadinha. E chamei o Nabokov, falando que estava passando mal, e ele logo respondeu, é melhor você vir aqui primeiro. Ah, agora eu entendi. Ela chamou, ela viu o sangue, eu pensei que ela já tinha chegado nele. Não, não. Agora eu entendi. Eu saí do box meio tonta e me deparei com sangue na cama, no chão e até um pouco na parede. Parecia um filme de terror. Ele estava meio pálido e apertava o pênis enquanto falava pra eu não surtar. Eu, obviamente, surtei. Não sabia de onde tinha vindo tanto sangue. Ele lentamente tirou a mão do Tito Cujo e imediatamente esguichou o sangue pra cima. Ele tinha rompido o freio e eu não sabia o que fazer. Nem eu, cara. Nem sabia que isso acontecia. Caraca! Minha mãe é enfermeira e eu sabia que era importante estancar o sangramento. Então enrolamos o pênis numa gaze e enquanto pensávamos num plano. Tá aqui um novo método contraceptivo nesse programa. Rompimento do freio mais gaze. É, rompimento do freio é um bom nome do capeta também, né? Nossa, já vou anotar é o nome aqui, do pai do capeta, né? Puta que pariu. Mas esse era só um dos problemas. Lembra que eu falei que eu precisava encobrir rastros pra minha mãe não descobrir que eu tinha matado aula pra transar? Então, passado o desespero inicial, fiquei irritada, porque como eu ia limpar tudo em tempo recorde e ainda ajudar ele? Mandei ele ir tomar banho e ir embora sozinho, com a recomendação de procurar um médico enquanto faxinava o quarto. Meu Deus, menina, não... No final, consegui arrumar tudo e voltar para o colégio para pelo menos fingir que eu tinha ido para aula. Porém, não acaba aí. Minha mãe ligou perguntando se eu tinha ido com o meu amigo gay lá em casa, porque tinha uma cueca presa no registro do box. Cara, essa mãe foi legal, vai. Foi. Ela já ligou dando a história. Filho, eu vou inventar uma história aqui pra você me contar. Só confirma aí. Vou te apresentar um tutorial aqui, você só aperta o botão A. É. O filho da puta, do Nabokov, além de ter feito do meu quarto uma digna cena de homicídio, ainda me esquece a cueca lavada no box. Disse que sim, e ela não entrou em mais detalhes. Acho que já imaginava. Depois disso, continuamos a namorar, e esse incidente se repetiu mais uma vez, em pequena proporção. Passamos a usar camisinha, boa ideia, e assim o estrago foi menor. Cara, ela devia estar usando camisinha sempre, né? Só, por favor, né? Só dando um toque ainda, mais considerando que o menino tem esse problema. Descobrimos que isso não era muito incomum de acontecer e que não era necessário grandes posições para romper um freio. Cara, eu nunca ouvi falar disso, nem sei como isso acontece, mas eu fiquei com medo. Nossa. Agora. Muito medo. Não, e o que me deixa mais revoltado nessa história é ela ter ficado tão brava com ele. Tipo, ele falou assim, não, eu vou fazer de sacanagem, vou ferrar meu pau pra zoar o quarto dela. Não, pô! Tá bom, mas ele podia não ter se deixado a cueca lá, vai. Ah, mas poxa, ela mandou o cara sozinho embora de casa. E o cara tava muito preocupado, porque o pinto dele tava jorrando sangue. Cara, igual se o seu pau jorra sangue, eu quero que dane-se a sua mãe, me ajuda. Tipo, da lista de prioridades, sei lá, tipo, míssil da Coreia do Norte, sabe, tipo, meteoro de apocalipse, né? Tipo, cara, pau sangrando tá lá no topo. Ele devia era ter pegado um pouco do sangue e escrito na parede, meu pau está jorrando sangue, voltamos já. Tipo aquelas mensagens que você deixa com batom no espelho. Isso, isso. Nossa, gente. Aí a mãe ia ligar: filha, seu amigo gay veio aqui em casa e deixou uma mensagem com sangue na parede. Aperte A para continuar e a gente ficar com essa história mal resolvida. Vai lá, Rafael, lê a próxima. No calor do inverno. Olá, Guga, Caio e Rafael. Sou... A gente vai falar o nome da pessoa? Acho que não. Não, né? Então, que nome que a gente vai dar? Eu acho que esse é o momento pra gente usar nomes da turma do Chico Bento. É? É, acho que vai combinar. Então, Zé Lelé. Tá bom. Sou o Zé Lelé, sou do interior de São Paulo, mas especificamente Cruzeiro. Essa é a minha história sobre minha primeira vez, que aconteceu em junho de 2015. Tá fazendo 2 anos agora, parabéns. Olha lá. Eu já namorava a garota há uns 4 meses, mas era aquele namoro à distância. A gente só se via nos finais de semana, mas nem sempre. Como todo namoro à distância, nós ficávamos no Facebook, conversando a noite toda. Às vezes, eu até dormia sem me despedir, com o celular caído na minha cara. Aqueles foram bons tempos. Que romântico. Mas foi numa noite de junho que tudo aconteceu de verdade. Minha família é muito grande, então sempre que tem festa, é a festa. Não foi diferente naquele ano, mas uma coisa estava diferente. Era a vez de acontecer na minha casa. Meus pais são um pouco conservadores, então foi um pouco trabalhoso convencê-los de deixá-la dormir lá em casa, ainda mais em meio a uma festa. Mas com muito trabalho, fiz com que deixassem ela dormir no quarto de hóspedes, do lado de fora da casa, enquanto eu dormiria no meu quarto, longe dela. Nossa, eu já passei por situações assim, e cara, que besteira, né? É. Tipo, quando eu tiver filho, cara, tipo, vai falar, meu, tá, ok, faz, mas só não atrapalha. É. Não grita, é. Não, só respeita a gente. De resto, cara... Usa camisinha, faz e se divirta. À noite, fui buscá-la em sua casa, a umas 2 cidades da minha. Você sabe que a cidade é pequena quando você conta a distância por cidades, né? Uhum. A umas 2 cidades da minha. Uhum. Quando cheguei, a casa já estava cheia, e como devem imaginar, ao me verem com ela, uma linda garota, meus tios logo devem ter pensado: perdemos o garoto da cerveja. Como assim, garoto? Que é o garoto da cerveja? Acho que é um menino que eles falam: ô, pega uma cerveja lá pro tio. É, só se for. É. Abre essa cerveja aqui com dente, Zelelé. A noite correu bem. Era minha primeira namorada e muitos parentes falando sobre a gente. Mas eu queria ficar mais tranquilo com ela. Fomos pra varanda dos fundos da minha casa e ficamos lá um tempo, conversando e, eventualmente, uns amassos. Mas por lá era o caminho do banheiro. Então alguém sempre nos pegava no fraga. Não poderia ser ali. Minha mãe escreveu fraga. Zelelé, né, gente? Ah, Zelelé. A noite continua e, à mesma velocidade que a fogueira diminuía de tamanho, nosso desejo crescia. Que poético. Foi bonito. Nossa, isso foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito. Aliás, em certo ponto da noite, fiquei empolgado em fazê-la gozar, só dizendo coisas quentes no ouvido dela. Que isso, Zé Lelé? Zé Lelé. Coisas quentes, né? Tipo, fondue. Mula sem cabeça. É... Lareira. Balão. Só coisa quente. Quermesse. Ô, saudade, arroz doce. Aí, arroz doce, aí a mulher empolgou. É legal que o Caio tá se identificando com a situação. Com cena, né? Pô, né? Sou cria do interior também. É 1 hora da manhã. As pessoas foram embora, finalmente. Meus pais me obrigaram a me despedir da minha namorada e deixá-la lá, sozinha, naquele quarto frio. Na real, ela não estava sozinha, pois minha tia e minha avó estavam lá também. Caralho, cara, imagina, ele chega, ele deita numa cama assim, agora vamos nós aqui. Aí, tipo, que isso, Zé? Mano, deixa a avó dormir. É, fala bem essa avó. Não, ele olha e vê se a avó tirou o aparelho, né, de surdez. Ah, então tá relax. Mas é claro, se eu cheguei até aqui, não é assim que a noite termina. Eu e ela combinamos de nos encontrar no banheiro de fora às 3 da manhã. Assim todos estariam dormindo. Cara, é muita disposição, né? Porra. 3 da manhã, o cara deitado na cama esperando pular a janela. Quando deu 2h58, eu pulei a janela do meu quarto, olha aí. A madrugada estava muito fria e eu estava descalço. Porém, estava movido pelo calor dos hormônios adolescentes. Eu tava descalço, ele não tava nem explicar, porque é o Zé Lelé, né? Ele sempre tá descalço. É, sempre tá descalço.

até que finalmente consigo abrir a porta. Mas foi tanto esforço que antes da pessoa dizer qualquer coisa, eu deposito 3 garrafas de vinho, 6 latas de cerveja, 2 potes de Pringles, uns chocolates, amendoins e a minha dignidade, é claro, num vômito de filme de terror sobre a pessoa que bateu na porta. E desmaio. Abraços. Cara, que história maravilhosa. Ela esqueceu, 1, de avisar pra ele que ele tinha que ir lá, e 2, que ele tinha aula de noite, né? Sim. Mesmo que como eles tinham terminado há alguns meses, talvez ele não tenha dito pra ela que ele ia começar a dar aula de noite. Mas foi maneiro. Ele... E por eles terem mandado e-mail juntos, eu entendo que ficou tudo certo, né? Eles ficaram juntos depois. Não, não, é ex. Ele escreveu a parte dela também. Ah, entendi. Escreveu a parte dela. Entendi. Que triste. Mas foi uma ótima história. Melhor desse programa até agora. Posso ler o próximo? Manda bala. O Voo de Ícaro. O melhor nome. Caros Guga, Rafael e Caio, a quem esqueci de cumprimentar em meu primeiro e-mail. Olha aí, cara. Alá! Torno a escrevê-los, mas desta peço para que omitam o meu nome por motivos de preservação de outrem. De acordo. Bem, a gente chama ele, então, de Machado de Assis. Ou Ícaro. Pode ser Ícaro, então. Essa história se passa em outubro de 2010, mês em que o SWU trazia o Rage Against the Machine ao Brasil pela primeira vez, que Dilma era eleita para seu primeiro mandato. O futebol brasileiro tentava se recuperar de Dunga e Felipe Melo, e com Mano Menezes, iniciava a caminhada para uma Copa do Mundo em casa. Vettel era um jovem promissor que crescia no campeonato, mas que ninguém esperaria conquistar já nesse ano o primeiro de 4 títulos. O iPhone 4 chegava para revolucionar a qualidade de imagem dos smartphones, e poucos brasileiros já eram escravos da grande rede de computadores na palma das mãos. Era também o mês em que eu completara 8 anos de namoro com... Posso escolher o nome da mitologia grega? Manda bala. Com... Hipodâmia. Era também o mês que eu completara 8 anos de namoro com Hipodâmia. Rafael, o que mais aconteceu em 2010? Bom, deixa eu ver. 2010 era ano do tigre, né? Então, deixa eu ver. Que eu me lembre, foi a primeira visita oficial de um chefe de estado estrangeiro a Andorra. Uhum. Em toda a história do Principado. Sério mesmo? Sério. Pô, ninguém tinha ido lá ainda. Foi o Aníbal Cavaco Silva, de Portugal. Cavaco. Ah, eu lembro disso, mas não lembrava que era a primeira. Pois é, foi a primeira vez. Uhum. Foi um ano também que 33 mineiros ficaram presos numa mina no Chile. Olha só. Lembra disso? É mesmo, uhum. Eu lembro. Uhum. Bom, também foi o ano que o grande colisor de hadrons colidiu feixes de prótons a 7 tera elétrons volts. Agora você me localizou no tempo. Isso. E foi nesse cenário que me vesti para o casamento de uma pessoa muito próxima. Próxima o suficiente para estarem lá quase todos os amigos mais próximos e familiares de boa parte dos envolvidos no que acabou por se suceder. Os acontecimentos desse dia geraram uma reação em cadeia que mudaria para sempre a minha vida. Caraca. Ele é pouco dramático, né, o Ícaro? Né? Uhum. A cerimônia transcorreu na maior naturalidade, razoavelmente indolor para quem acha sacal as formalidades pré-festejos. E então, que começassem os festejos. Eu acho os festejos sacais também, por isso que eu não vou em casamentos. Com algumas exceções. Inicialmente, pensei que seria apenas um dia em que celebraria com meus amigos. Todos ficaríamos felizes pelo casal e que após uma noite de sono, eu acordaria para aquele domingo da mesma forma com que acordara no sábado da festa. Àquela altura, nosso grupo de amigos era constituído por muitos casais, poucos solteiros. Entre eles, a... novo nome grego... Dédala. Entre eles, a Dédala, uma amiga de longa data. As pessoas começaram a beber e aos poucos se jogar na pista de dança que àquela altura apresentava a seleção Melhores dos Casamentos. Tocando do Leme ao Pontal, eu perguntava do You Wanna Dance, sei lá o nome dessa música. O nome dessa música, Ícaro, é Whiskey A Go Go. E é por causa dessa música que existia uma banda tocando nesse casamento. É por causa dessa música que existem todas as bandas de casamento no Brasil. Tenha mais respeito com a obra... Por Whiskey A Go Go. Whiskey A Go Go e toda a obra do Roupa Nova. Isso. A gente podia fazer uma análise de música, né, cara? Puts, podia, né? Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Sou menino e teu amor é que me faz crescer. Demais. É. Que bonito isso. Nunca tinha me tocado. Macarena e afins. Aliás, vocês sabem que apesar de eu não gostar de casamentos, eu fiz uma playlist de casamentos pros nossos ouvintes, Ralfo e Helena. E... Uhum, é mesmo. E tá lá no meu perfil do Spotify. Só entrar lá. Procurar lá, Guga Mafra, e tem lá. E eu acho que foi a melhor playlist de casamento já feita por alguém que não gosta de casamentos. Bem específico, igual a Playboy TV. Sim. Não, mas eu achei que esse cara mandou bem de falar quais são as músicas, os melhores casamentos. Sempre rolam essas mesmo. Sempre rola alguma coisa do Michael Jackson, pra você fingir que tá dançando como Michael Jackson, uhum. sem de fato conseguir. Sim. E tem casamento food, né, também. Uhum. Casamento food, que é filé com molho madeira e fricassê de frango. Falando você aí, que é um fã de casamentos. Isso, sou um fã de casamentos, claro. Eu, assim, eu vou nas festas com esse objetivo. Eu vou dançar essas músicas e começo a comida. Uhum. É o que fizeram Ícaro, Dédala e Hipodâmia. As meninas estavam bem empolgadas, todas dançando juntas, rindo, fazendo palhaçadas, enfim, pareciam estar se divertindo bastante. Em um determinado momento, voltei para a mesa e comecei a conversar com os amigos. Foi então que as meninas chegaram, e sei lá porquê, começaram a me elogiar. Falaram que eu era muito legal, que eu era fofo, que eu estava ótimo aquele dia. Achei estranho, ainda mais o fofo, porque sempre tive fama de grosseiro durante boa parte desse meu relacionamento. Relacionamento dele com a Hipodâmia, certo? Sim, certo. Do nada, todas começaram a me dar selinhos, com total aval da minha namorada. Oh. E de seus namorados. Aí... Caraca, ele agora deve tá ser... voando esse Ícaro. Isso. Eu fiquei com uma cara de bocó. E um amigo disse, relaxa, é só carinho. Putz, o amigo dele falou isso, hein? Resolvi relaxar e curtir aquele momento de felicidade e amor coletivo. Cara, que turma, hein? Parece a turma do Caio. Até porque meus amigos... minha. Nem conhecia as pessoas. Conhecia uma pessoa que tentou me comer. Até porque meus amigos sempre foram parte da família, o que torna tudo mais estranho nesse momento. Incesto! Esse é o momento de você ligar para o SOS Cobra. Talvez seja... Era hora de voltar para a pista e nesse momento percebi que a Hipodâmia e a Dédala estavam dançando bem juntinhas, de forma bem sensual. As outras meninas também estavam na dança. Mas não daquela mesma forma. A Dédala sempre fora uma pessoa bem reservada. Achei estranho. Da Hipodâmia, eu esperava, porque ela sempre era bem espontânea e desinibida. Reparei que os mais velhos começaram a olhar meio chocados, mas acho que simplesmente resolveram deixar os jovens se divertir, já que devia somente ser uma brincadeira catalisada pelo álcool. Eu achei legal nessa história como as coisas se resolvem simples, assim, como tudo está acontecendo. É, todas tipo, as mulheres começaram a me beijar, mas... É, mas aí um amigo falou assim, relaxa. Ah, então tudo bem. Relaxa, carinho. Aí a Dédala e a Hipodâmia começam a se esfregar na pista de dança. Mas aí, e aí os mais velhos ficam chocados, mas... Ah, deve ser só uma brincadeira. Esse amigo dele era o Eros, né? Meu amigo Eros. Nesse momento, pensamentos não ortodoxos começaram a passar pela minha cabeça. O sorriso foi sendo substituído por uma seriedade de quem matutava milhões de possibilidades mágicas. Aquele desconforto das incertezas voltara depois de 8 anos. Então, me virei para um dos meus amigos e disse, quem levar a Dédala para casa hoje, consegue um homenagem. Fitei o vazio por mais alguns segundos, esperando qualquer reação dele, e concluí, foda-se, vou ser eu. Aí... Olha lá. Aí, cara... Agora vai, garoto, agora puxou a camisa 9 para si. Fui até ela e perguntei como iria pra casa, já que era a única que morava em um bairro distante ao casamento. Ela disse que pegaria um táxi. Eu disse pra dormir lá em casa, pois a gente rachava o táxi para um lugar mais próximo e que quando acordássemos, eu a levaria pra casa. Que legal que ninguém tá dirigindo aqui. Muito bem, galera responsável. É, muito exato. Bem. Quando ela concordou, uma torrente de pensamentos e sensações tomaram conta de mim. Eu, enfim, parecia próximo de realizar o desejo de quase todos os homens e ganhar o cinturão, né, do Barney. O cinturão, é. Não preciso nem dizer que dali até o final da festa, eu nem me lembro muito do que aconteceu. Meu corpo estava lá, mas a mente vagava por inúmeras realidades alternativas para as quais eu estaria partindo em breve. Ao fim da festa, pedimos o táxi, mas um amigo foi conosco, o que acabou sendo bom, pois fomos os três no banco de trás. Será que ele foi no meio? Seria interessante. Seria interessante. Durante toda a viagem... Ou não, né? Talvez deixar a Dédala no meio. Durante toda a viagem, elas pareciam entender o que eu pensava e começaram a fazer carinho uma na outra, sem que eu falasse nada. Elas riam como se fosse brincadeira, mas o gestual era bem mais sério do que as gracinhas que elas falavam sugeriam. E aí o taxista pensou, ah, de boa, né? Cada um na sua, cada um cuida da sua vida. E eu não sou reacionário. Eu sou, inclusive, a favor da fluidez de gênero. Isso. Fui ficando cada vez mais imerso naquele mundo maravilhoso que se abria pra mim. Quando subimos no elevador, as brincadeiras começaram a rarear. e eu dei uma provocada. Enfim, verbalizara aquilo que estava preso na garganta. Soltou o grito na garganta. Foi quando eu vi: precisamos tomar um chá. Pensei que uma pausa para o chá poderia arruinar tudo. É, o cara tá focado, né? Impressionante. Né? Man on a mission. É, como eu imaginara, o chá veio acompanhado de um balde de água fria. Iniciei mais uma tentativa de colocar lenha naquela fogueira, que queimara durante horas, e eu vi: agora o efeito da bebida está passando. Desesperadamente me humilhei. Mas tenho bebida aqui. Cara. Vai lá, cara. A gente tá torcendo por você aqui. Ele tá tentando descer num daqueles escorregadores que tá cheio de areia, sabe? Que tá duro. Não vai escorregar, brother. Não tenta. Não, mas eu tô de moletom, era pra ir. Não, cara, deixa o cara. Tô de moletom. Cara, como é que você foi no escorregador, cara? Que metáfora. No entanto, parecia que aquele barco rumo a Valinor partira sem que estivéssemos a bordo. Arrumei a minha cama para elas e fiz uma cama de edredom no chão para mim. Putz, que derrota. Todos nos arrumamos para dormir. A Dédala foi por último. Nesse momento, aproveitei para perguntar para a Hipodâmia o que tinha sido aquilo. Ela me disse que começou como brincadeira, mas que ao longo da festa foi rolando um desejo de verdade e que ela achava que tinha sido mútuo. Então me disse: uma das vezes que dormi na casa da Dédala, estávamos falando sobre a experiência que eu tive na adolescência de ficar com meninas, e ela disse que nunca tinha experimentado, que na adolescência não curtia a ideia, mas que estava curiosa agora, e acabamos nos beijando. O cara no edredom. Eu pensei alguns microsegundos e respondi: tudo bem, não me sinto traído, só queria ter estado lá pra ver. E ela respondeu: quando ela voltar, eu falo o que você quer ver. Aí, Ícaro, vai lá, cara. Vamos, time. Parecia que aonde aquela porta se fechara, havia uma fresta na janela e eu já conseguia ver a luz lá de dentro. O campeão voltou, o campeão voltou. Bastava saber abrir a janela e todo o acesso àquele mundo estaria disponível a mim. Quando a Dédala voltou, agora eu queria que a gente tivesse escolhido nomes melhores. Quando a Dédala voltou, ainda perguntei para a Hipodâmia: tem certeza? Você sabe até onde isso pode ir, né? Ela me respondeu: tudo bem, eu quero. Puta que pariu. Caraca, Ícaro. Ícaro, você tá chegando lá, cara. Foi então que ela falou para a Dédala que eu queria vê-la se beijando. Ela sorriu e as duas começaram a se beijar, deitadas na minha cama. Eu quero deixar essa pausa dramática aqui. Ok. Eu, ajoelhado na cama improvisada, comecei a me levantar, a fim de buscar o melhor ângulo de contemplação da cena que eu moldara de diversas formas na minha cabeça. O cara já vem com a câmera, né? Ele aprendeu, né? Ele assistiu o programa lá. O cara já tava fazendo selfie, assim, sabe? Não, é, ele assistiu muitos episódios do Faça em Casa. Ah, é? Ele já tava todo preparado, tá ligado? Já assistiu isso no Bem Simples, né? Não, isso aí não era no Bem Simples, cara. Não, porque foi bem complicado, é. Porra, cara, caminha de edredom, claro que é no Bem Simples. Não, Bem Simples são só ele duas não pessoas. Não tem um futon, né? É. Não tem. Naquele momento, foi impossível... Bem Simples... A gente tinha que criar uma categoria no X-Videos bem simples. Eu não consigo mais. Quebrou o Guga, cara. O impressionante é que de todo esse episódio, a coisa que o Gustavo achou mais engraçado foi bem simples ser um canal pornô. Que foi uma piada minha. Isso. Eu começo a tentar ler e eu lembro da ideia de que o canal tem um canal pornô chamado Bem Simples. Eu não consigo. vamos lá. Naquele momento, foi impossível segurar minha ansiedade, já que além de estar prestes a me deleitar na minha maior fantasia sexual, ainda era com a terceira pessoa que eu escolheria, se pudesse escrever aquele roteiro. Foi então que me deitei ao lado da minha namorada. Então, nesse momento, vi os olhos da Dédola se abrirem e aos poucos se arregalarem, como quem vai recobrando todo o senso crítico que nos abandona em momentos mais instintivos. Aí babou, foi cedo pra cama. As pessoas estavam de roupa ainda, meu filho, o que você tá fazendo? Ela para o beijo e diz, eu não consigo, com vocês eu não vou conseguir. A hipodâmia é minha melhor amiga, e não dá pra transar com você que é namorado dela, não vou me sentir bem. Então, no mundo alternativo que eu adentrava, começou o apocalipse. Toda a calota polar derreteu sobre minha cabeça. A frustração era tamanha que penso ter chegado a se materializar, rompendo o tecido da realidade. Cara, o Ícaro escreve maravilhosamente bem. É isso que acontece, Ícaro. Ainda ficamos conversando, os três, sobre hipóteses do que quase aconteceu, o que, de certa forma, me ajudou a aceitar a perda, por hora. E de quebra me fez pensar, quem sabe num outro momento. Mas aquele capítulo da festa de casamento se encerrou por ali. Acordei e levei Dédola pra casa. Até hoje me culpo por não ter esperado que as coisas se desenvolvessem até que eu fosse solicitado. E garoteei por não esperar o point of no return daquela situação. Foi mesmo. Mas cara, ninguém pode te culpar. É. Ah, cara, mas é meio óbvio isso. Bom, Não, ninguém pode te culpar. Ele foi muito longe, cara. Não, na verdade. Ele, como o próprio nome diz, voou muito perto do sol. Ele voou rápido demais, pro sol. Mas aquele dia, como disse antes, gerou uma reação em cadeia que mudaria a minha vida e o da hipodâmia para sempre. O menage virou uma obsessão e vivemos aventuras como Rui e Vani. Ah, eles tiveram no e-mail de cima aí. Rui e Vani, no filme Os Normais 2. Mas minhas posteriores venturas e desventuras no sexo a 3 não são o tema dessa história. Atenho-me aqui ao dia em que voei tão próximo ao sol que ele derreteu minhas asas de cera. Muito obrigado pelo conteúdo excelente. Não parem jamais, pois são um trio da elite da podosfera brasileira. Abraço. Cara, parabéns. Palmas. Parabéns. Solta as palmas aí, Caio, porque porra, melhor e-mail já escrito pra esse programa. Foi muito bom mesmo. E eu acho que termina com chave de ouro, ou de cera, talvez. Nossa, que isso é uma chave muito nojenta. Esse especial. Ou de fogo. Esse especial do dia do sexo. Usem camisinha. Adeus. Adeus. Hello! Este podcast foi editado por Caio Corraine.